Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, editadas no jornal Linhas de Elvas e Rádio Telefonia do Alentejo. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Uma edição Linhas de Elvas e Rádio Telefonia do Alentejo. Já há bombeiros sem receber ordenado. A situação vivida pelos bombeiros voluntários de Elvas é destaque de capa esta semana do jornal Linhas de Elvas. Com a tomada de posse adiada até o limite máximo por recusa da comissão administrativa anterior e imposição legal, um dos bombeiros já havia recorrido à Cruz Vermelha para poder dar de comer aos filhos. Este relato acabou por mudar na última quinta-feira, quando, quase um mês depois das eleições, foi dada posse à nova direção. Os novos órgãos sociais da instituição regularizaram as verbas referentes aos incêndios e que estavam em dívida para com alguns soldados da paz, apaziguando o clima vivido nos últimos tempos nos bombeiros locais. As piscinas municipais são um autêntico refúgio dos tempos atuais. O equipamento de lazer de Elvas foi dos poucos que este ano abriu na região, pelo que estão a ser procurados não só por elvenses, como também por pessoas de outras zonas do país e até da vizinha Espanha. Os utilizadores estão satisfeitos com os procedimentos implementados nas piscinas e afirmam-se seguros numa altura em que os termómetros rondam os 40 graus. Até que a pandemia os deixe casar. Com este título, falámos com um jovem casal que viu os planos adiados devido ao vírus que mudou o mundo. Roberto Cabral e Joana Ferreira decidiram casar em novembro de 2019, longe de imaginarem que viriam o sonho adiado pela pandemia da Covid-19. Com os convites entregues, o catering apalavrado e com muita gente fora de Portugal que teria de vir para o casamento, o casal abortou a missão, comunicando a decisão através de um vídeo junto dos convidados. No dia que era para ter sido o casamento, a 11 de julho, o casal decidiu percorrer um trilho de 12 km em Mondim de Basto. A irmã Isabel Maria Gomes, diretora do semi-internato de Nossa Senhora da Encarnação em Elvas, foi entrevistada pelo trabalho que dirige na instituição das irmãs concessionistas aos serviços dos pobres. Natural da freguesia de Loivos, no concelho de Chaves, do distrito transmontano de Vila Real, a irmã Isabel Maria fala-nos sobre a realidade do jardim de infância que tem sede no Largo dos Terceiros e anexo no bairro da Boa Fé e que acolhe em cada ano escolar um total de 230 crianças, número reduzido para menos de metade no pós-confinamento. Falamos ainda da entrada de turistas espanhóis, muito abaixo das expectativas, que está a penalizar o Alentejo. No Alentejo, a quebra está nos 80 e tal, perto dos 90%, afirmou Vítor Silva, presidente da Agência Regional de Promoção Turística. Noutras rubricas, revelamos que os adolescentes estão a praticar menos atividade física e que em Porto Alegre, à porta das consultas externas, há uma forte concentração de pessoas e sem a necessária distância social aconselhada pelas autoridades sanitárias. Duas justificações foram dadas. As consultas são de várias especialidades clínicas e, por isso, as viaturas dos lares e bombeiros chegam quase todas à mesma hora. E, por outro lado, porque é necessário dirigirem-se ao balcão de atendimento, uma situação que provoca um engarrafamento à porta das consultas externas. É tudo por hoje. Obrigado a si que está desse lado. Tenha um ótimo dia. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Rádio Telefonia do Alentejo. O Centro de Inovação Social da Fundação Eugênio de Almeida tem inscrições abertas até 30 de setembro para um concurso que visa distinguir e apoiar projetos inovadores que respondam a problemas em 6 áreas-chave. O CIS Empreende, concurso para novas soluções sociais, é uma iniciativa centrada em projetos em fase de nascimento ou desenvolvimento, enquadrados na erradicação da pobreza e da fome, saúde de qualidade, educação de qualidade, trabalho digno, crescimento económico e ação climática, explicou a Fundação. Os 16 projetos semifinalistas serão selecionados entre 1 e 15 de outubro, com a semifinal a decorrer no dia 21 desse mês, enquanto a partir de dia 26 e até 13 de novembro, decorre o programa de aceleração com os 8 finalistas. A final está marcada para 18 de novembro. A loja CTT de Portel reabriu ontem no mesmo local onde funcionava anteriormente. Trata-se da 11ª loja em 7 conselhos a ser reaberta, segundo a empresa, no âmbito do compromisso do CTT de reabrir lojas únicas em sede de conselho. A rotunda dos bombeiros em Viana do Alentejo está a ser alvo de obras de requalificação paisagística para tornar mais agradável esta que é uma das entradas da vila. Segundo a Câmara Municipal, a intervenção realizada por trabalhadores do município inclui a construção de um muro, o qual vai ter uma inscrição alusiva aos soldados da paz e a colocação de oliveiras e de calçada irregular antiga. A associação é neste país está a dinamizar sessões do programa Artes à Escola, que se realiza este mês e no próximo em Évora, no espaço exterior da Ludoteca, promovido pelo município. Destinado a crianças entre os 6 e os 10 anos, o programa municipal integra oficinas ludicopedagógicas, as quais são desenvolvidas com condições especiais de segurança devido à pandemia de Covid-19. Segundo a associação, podem participar nas atividades até um limite máximo de 10 crianças por cada oficina, no espaço exterior da ludoteca, em condições de distanciamento, de higiene e segurança. O livro Monografia da Notável Vila de Nisa, que preserva e recorda as tradições e os costumes desta vila do distrito de Porto Alegre, voltou a estar à venda através de uma nova edição, informou o município. A obra é da autoria do professor José Francisco Figueiredo, tendo sido escrita originalmente em 1956 e depois reeditada em 1989. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, editadas no jornal Linhas de Elvas e Rádio Telefonia do Alentejo. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Uma edição Linhas de Elvas e Rádio Telefonia do Alentejo.